Acabou de começar a gincana. Preste atenção no primeiro desafio. Traga um objeto de Belo Horizonte. Depois saia de casa e pule da ponte. É a gincana da baleia. É a gincana da baleia. É a gincana da baleia. É a gincana da baleia. Pra quem ainda está na gincana, agora vem uma tarefa bacana. Ouça a discografia do Berrerite de frente pra trás. Depois coloque a cabeça no forno e acende o gás. Essa é a gincana da baleia. Essa é a gincana da baleia. Essa é a gincana da baleia. É a gincana da baleia. Se você sobreviveu até agora, preste atenção nessa tarefa nova. Guarde esses 30 objetos em duas malas. Depois jogue roleta russa com 6 balas. É a gincana da baleia. É a gincana da baleia. É a gincana da baleia. Gincana da baleia. Se você ainda desistiu, deve estar curtindo. Então compre o próximo desafio sorrindo. Conte o número de grãos de feijão nesse galão pequeno. Depois beba um copo de Coca-Cola com veneno. Essa é a gincana da baleia. É a gincana da baleia. É a gincana da baleia. É a gincana da baleia. É tão bom ver a galera da gincana feliz assim. Pena que a brincadeira já está no fim. Pra terminar, assista um filme com Maurício Matar. E em seguida eu não preciso nem falar. É a gincana da baleia. É a gincana da baleia. É a gincana da baleia. É a gincana da baleia.